Ora, boa noite, bem-vindos ao primeiro Sport 660 de 2022. Olá, João. Boa noite a todos também. João e Dinis. E Sim. boa noite a todos aqueles que Boa nos noite, estão Pedro. já a seguir em Boa noite a direto todos. e que E nos vão ver. E hoje, antes como de não temos mais, a Mariana, a como Mariana, temos a exatamente. Mariana, temos que ter aqui Temos o alguém mais Dinis. vestido, exatamente. Exatamente. Todo Para fazer equipado. três, temos Temos que de estar ter três. sempre aí número ímpar. Nós temos aqui a nossa querida Mariana, que normalmente faz a moderação do Sporting 160. A Mariana, como é público, ela própria disse nas redes sociais, está com Covid, ainda não está totalmente recuperada, embora já esteja a melhorar, mas ainda não está totalmente recuperada e não consegue fazer o programa 2. E, portanto, mas sabemos que já está a ver, porque a Mariana já mandou a imagem, está a ver o programa. Olá, Mariana. E, portanto, vamos fazer aqui o programa aos dois. Vamos abordar, infelizmente, a primeira derrota do Sporting para a Liga Portuguesa. Vamos também falar aqui sobre o jogo do Leça, que jogamos já amanhã, e também o do Vizela no domingo. Ainda tentar passar aqui um pouco pelo mercado. Depois, também, que é uma coisa que eu nunca faço porque me esqueço, porque não estou habituado, normalmente é a Mariana que faz. Agradecer, obviamente, aos patronos do Sporting 160 pelo apoio ao nosso projeto, continuam a apoiar-nos e mais um mês que mudou, mais um mês continuam a apoiar o nosso projeto e, portanto, agradecer a eles e também agradecer à Betano, que tem feito aqui uma parceria connosco, os giveaways que nós temos, especialmente o João tem tratado sempre dessa fase no Instagram, onde normalmente fazemos esses giveaways e mais algumas coisas que de vez em quando vão aparecendo, e portanto também tínhamos que agradecer aqui ao patrocinador, neste caso o Betano. Muito bem, posto isto, e já tenho aqui muita gente a dar os boas-noites, e já lá irei ao chat, porque isto tem que ter aqui as janelas todas abertas ao mesmo Abertas. tempo, dá um bocadinho mais de trabalho, mas João, quer dizer, vamos ter que abordar obviamente o jogo nos Açores. Nós já Claro. abordamos os dois em formato pós-jogo, mas as coisas são completamente diferentes. Já passaram alguns dias, já se Já se passou, respira melhor. já se respira melhor, porque acho que aquela noite custou um bocadinho a todos, mas custou, e acho que é um bocadinho por aí que vamos começar. O que custou, obviamente perder custa sempre, e perder numa era em que nós não estávamos, pelo menos nestes últimos, vamos dizer, quase 2 anos, não estamos muito habituados. O que mais talvez tenha custado, olhando para tudo o que se passou nos Açores, foi perder daquela forma. Quer dizer, marcamos um 0, marcamos o 2-1, nunca imaginaríamos que iríamos chegar ao final do jogo e perder por 3-2, ainda por cima, um dos jogadores em evidência, entretanto, até já saiu do Santa Clara. Faz-lhe relembrar ali um pouco velhos tempos do Sporting, que jogadores que fazem hat-tricks e que nunca mais marcam golos a ninguém. Mas esse começa por ser a primeira coisa que vamos abordar: o impacto desta derrota, não só o impacto que tem e que tipo de resposta é que amanhã vamos dar, mas o impacto no sentido em que, ao contrário de outras vezes, que nós já falamos isso várias vezes aqui, sentamos-nos e achamos que o Sporting vai acabar por vencer com maior ou menor dificuldade, ali não se percebeu-se que estávamos perante um jogo diferente, e a verdade é que nos últimos 2 jogos sofremos 5 golos, quase tanto como nos outros 15 da primeira volta, e tudo correu, não digo mal, porque nós até marcamos 2 golos, mas não correu nada bem. É verdade. Primeiro, boa noite a todos. As melhoras para a nossa querida Mariana, como é lógico. E boa noite a todos aqueles que nos acompanham e que nos ouviram no pós-jogo, nesse pós-jogo difícil depois do anticiclone dos Açores. Peço desculpa porque está aqui o Dinis, mas ele viu-me com a camisola vestida e há que aproveitar quando eles querem vestir a nossa camisola, a camisola do Sporting, que não é todos os dias, e portanto aproveitei e ele hoje fica aqui de leão a substituir a Mariana. Em relação ao anticiclone dos Açores. Eu estava a comentar na rádio e senti desde o início da primeira parte que era um jogo diferente. Se me dissessem à partida que o Sporting ia perder nos Açores, já ia achar estranho. Se tu me dissesses que íamos perder depois de estar, se sofrer 2 golos, eu ia achar estranho. Se tu me dissesses que não íamos perder depois de estar 2 vezes a ganhar, eu ia achar que era impossível e ia te chamar maluco, Pedro. Mas a verdade é que isso aconteceu. E aconteceu muito, acho eu, pela falta de intensidade do Sporting. E falo de intensidade também um bocadinho como falta de agressividade do Sporting. E não senti que o Sporting, a momento nenhum do jogo, conseguisse dar aquele clique. de intensidade. Pensei que ao intervalo houvesse ali um clique, nós depois até ficámos a ganhar outra vez, mas o clique não chegou e cometeu-se muitos erros. Ou seja, foi um jogo completamente diferente em termos de intensidade, em termos de agressividade. O Sporting acabou o jogo só com 12 faltas, fez 6 faltas na primeira parte, 6 faltas no segundo. O Matheus Nunes não fez falta nenhuma, o que também diz muito daquilo que se passou ali na luta do miolo e porque é que se calhar não estivemos tão bem. E a defesa pagou mais caro com isso, porque eu acho que o meio-campo não esteve tão bem como nos últimos jogos. E a defesa, quando se apanha com os avançados a aparecerem de frente, bola controlada, é muito mais difícil, obviamente. E, portanto, quando perde um, perdem todos. Não perdeu só o Ricardo Gaia, mas já podemos ir, já lá iremos. Perdemos todos. Mas, mais do que tudo, em relação a este jogo, foi a falta de agressividade, a falta de capacidade do Sporting em colocar uma velocidade acima no ritmo do jogo e depois os erros individuais. Quando isto acontece, quando acontecem os erros individuais, o adversário aproveitar todas, quase todas as oportunidades também boas que teve e o Sporting realmente não era aquele dia. Isto porquê? Porque o Sporting até se apanhou a ganhar com um golo de Palhinha, até podia ser o nosso dia, até apanha-se a segunda vez a ganhar, mas depois acaba por sofrer golos. E tu disseste muito bem, o jogador que marcou o golo, o Patrick, vai sair, eles vão ter um treinador novo, o Mário Silva, portanto, parecia mesmo daqueles dias à Sporting de antigamente. Mas há que dizer o seguinte em relação a esta equipa. Esta equipa habituou-nos bem, mal. Ou seja, que é, habituou-nos a ganhar e agora quando nós perdemos sentimos muito mais. E é isso que eu gosto, é isso que eu quero. Quase que, tipo, o que nós sentimos é o que sente, se calhar, um adepto do Bayern Munique, quando eles perdem, não é? No campeonato, é bem dizer, meu Deus, o que é que se passou aqui? E é bom termos esse sentimento, é bom perceber que o caminho que foi traçado e o que está a ser feito... João, se vem com o adepto do Bayern Munique, depois olha para a tabela classificativa e vê que tem ainda 14 sim, pontos de avanço sobre o segundo. Exato, exato. Em termos de derrota, exatamente, em termos de derrota. Eu percebi. Em termos de derrota. Em relação à tabela classificativa, há de dizer o seguinte, se todos os anos... me apresentassem agora aqui uma proposta formal em que o Sporting chegava ao início da segunda volta só a 3 pontos do líder e ainda com uma volta toda para jogar, eu assinava de cruz. Claro. Isto porquê? Primeiro, porque confio na equipa, ponto 1. Segundo, são muitos jogos, ainda se pode perder muitos pontos. Terceiro, ainda há um confronto direto entre as duas equipas, apesar de ser fora este ano, porque já temos que ir ao Dragão. Mas a verdade é que o Sporting durante muitos anos chegava a esta altura e estávamos a quantos pontos do primeiro? Para já não estávamos em segundo, estávamos para em terceiro ou quarto. Depois não estávamos a 3 pontos, estávamos para aí a 10 ou mais. E, portanto, estar nesta situação, neste momento, se fosse todos os anos, eu assinava de cruz. E, portanto, é aí que eu acho que nós temos que nos concentrar. A equipa vai reagir e, como reagiu depois do jogo do Ajax, como reagiu o ano passado, curiosamente, também por esta altura, e te frisaste isso no pós-jogo, que eu nem tinha isso apontado, nós também perdemos nas Ilhas, perdemos com o Marítimo. Sim. Portanto, acho que é um aspecto importante. Há um padrão. Há aqui um padrão. Se o padrão continuar, o final feliz está a caminho. Claro. Agora, há dois aspectos que importa salientar. Primeiro, eu queria falar de uma coisa que se chama o ciclo hormonal de qualquer pessoa. Eu, por exemplo, porque já trabalhei e fiz horários completamente diferentes, eu costumo adormecer e, portanto, eu de manhã não consigo, por exemplo, ir praticar desporto. É quase impossível. O meu ciclo é mais de à hora de almoço e à noite. E o Ruben Amorim disse que gosta de jogar mais à noite. E a verdade é que nós jogamos muito cedo nos Açores. E parece que não, mas eu entendo perfeitamente os jogadores. No domingo, vamos jogar outra vez cedo, vamos jogar às 6 da tarde. E vamos jogar outra vez às 6 da tarde, embora se calhar um bocadinho mais tarde, mas sim. E isto é importante, porque os jogadores estão habituados a um círculo hormonal diferente e depois parecia que havia alguma letargia nos jogadores. E depois há um aspecto muito importante, Ruben Amorim também não teve nos Açores. Temos que dizer, o staff todo é competente, obviamente, mas estar lá e mandar a sua presença, o seu espírito positivo, a sua garra, a sua liderança, não estava lá. Principalmente ao intervalo, Pedro. O que eu senti mais foi ao intervalo. Ao intervalo esperava um Sporting que viesse totalmente forte, diferente, com outra intensidade, outra velocidade. E não veio, apesar de nos termos adiantado no marcador. É verdade que continuámos ao mesmo ritmo, à mesma intensidade. Depois de 2-1 sofremos aquele golo, que eu diria quase estúpido, o 2-2, e depois foi o que foi. E, portanto, é muito importante também salientar isso, o aspecto do ciclo hormonal dos jogadores e, portanto, jogar nestes períodos que não estão habituados. Obviamente não é uma desculpa, mas se calhar o físio ou qualquer coisa do Sporting sabem muito bem o que isto é. Depois, a não presença do Ruben Amorim obviamente também contou. E depois todos aqueles fatores inerentes ao jogo, aqueles erros individuais, quer desgaio, quer dos outros jogadores, do Palhinha, por exemplo, no segundo golo, onde entra a queima num sítio onde não devia entrar, sem ter certeza que acerta na linha da bola. E, portanto, todos esses fatores levou com que o Sporting realmente acabasse por perder o jogo. Numa situação que depois, para a frente, e podemos falar, se quiseres falar um bocadinho, de falta de opções para mudar o jogo. Eu acho que uma grande diferença entre o Porto e o Sporting é o banco de suplentes. E falamos mais do banco de suplentes do meio campo à frente. E ó João, e antes de ir aos bancos de suplentes, e até vou aproveitar que foi a Mariana que perguntou, porque também era uma pergunta que estava... Mariana é muito inteligente, porque a maior parte das pessoas já ouviu falar isto muitas vezes, eu e o João nunca sabemos o que é que a Mariana nos vai perguntar. Como a Mariana hoje não está cá, ela teve que nos enviar o guião. Quer isto dizer que eu tenho acesso ao guião? O João também viu, mas não costuma ler. Só eu é que vi as perguntas. E, portanto, a Mariana até está aqui já a perguntar algo que nós temos aqui e que eu ia já abordar. Mas antes de irmos a esta pergunta, e vou deixar aqui porque já lá vamos a ela, porque acaba por ser importante a questão das substituições e também depois falar aqui uma questão, pode juntar as substituições com a questão do Palhinha e do meio-campo e aquilo que, apesar do golo, o que é que... Se sentiste ali falta do Ugarte ou não, o que é que poderia ter sido diferente? E já sabemos que é sempre mais fácil falar à posterior, claro, depois das coisas acontecer. Mas antes de irmos aí, e tu há pouco falaste do Jogaio, e é muito importante, é preciso dizer que criticar o Jogaio é uma opção perfeitamente válida, todos nós podemos-lo fazer e não há mal nenhum. Eu já critiquei aqui, critiquei agora o Matheus Nunes por não ter feito falta nenhuma, por exemplo. Matheus Nunes, seja quem for, nós também somos criticados quando é preciso, às vezes nos nossos trabalhos, faz parte, quem nunca foi... quem nunca teve um mau dia quer tirar a primeira pedra, não é? Exatamente. Agora, aquilo que fizeram ao Jogaio de ir a uma foto de final de ano, onde está ele, a mulher e o filho, em família, eu nem sei se a mulher na altura ainda estava, já estava grávida ou não, porque eu acho que eles vão ter o segundo filho, e desancar ali a escrever um conjunto de estupidezes umas atrás das outras, epá, desculpem lá, não faz sentido absolutamente nenhum. E é uma coisa que nós temos tendência, não vou dizer que é exclusivo, aqui, como alguns disseram que é exclusivo dos sportingistas, não é? Não, aquilo é igual a todos. Aquilo é igual em todos os clubes, é transversal. Tanto é válido para aquilo como é válido para tantas outras coisas que se discutem nas redes sociais, mas não faz sentido absolutamente nenhum. O Jogaio obviamente teve um mau dia, e eu próprio também tenho um tweet onde, na altura digo, teve nos três golos, mas daí até à estupidez. É uma crítica inerente à prestação, não é? Exatamente, não está a insultar. Não faz sentido nenhum, e digo também que não é nada comparável ao que depois alguns já jogaram, que o tempo de Bruno de Carvalho, os Atléticos de Madrid, epá, são coisas completamente diferentes. As críticas, um insulto, uma tentativa de, mesmo que seja à quente, porque acabamos de perder e eu sei que não custa a toda a gente, epá, não há nada que o justifique e não faz sentido nenhum. Posto isto, João, como é que tu viste, e seguindo aqui a pergunta da Mariana, as substituições, se o Carlos Fernandes esteve bem, e juntando depois também com algumas pequenas alterações que tu tens vindo a falar, já falaste no pós-jogo, falaste também em alguns tweets que fizeste, falaste na Rádio Observador, da questão do Ugarte, do meio-campo, onde é que poderia, se calhar, a própria, mais uma vez, a entrada do Daniel Bragança a minutos do fim, já tinha acontecido com o Jovane no ano passado, nós falamos disso muitas vezes, que até do ponto de vista daquilo que é para o jogador, acaba por ser, eu diria que seja, é um pouco desanimador e que acho que aquelas entradas não trazem muito. Como é que tu vês todo este conjunto de situações que se foram passando? Claro. Primeiro, devo dizer que quem está lá dentro, e obviamente seja o Carlos Fernandes e o Ruben Amorim, porque eles estavam em contacto, de certeza, e portanto, porque era permitido, ele não estava expulso, o Ruben Amorim, portanto, as substituições, não podemos pôr aqui a culpa do Carlos Fernandes, porque muitas das substituições obviamente passaram pelo Ruben Amorim, mas também é totalmente diferente ver o jogo em casa na televisão do que ver no relevado. Primeiro ponto. Deixa-me só beber água, senão vou me calar. Portanto, o que eu queria dizer era que a vista do campo é totalmente diferente, portanto, e a percepção. E, portanto, se o Amorim estava em casa, pode não ter visto tão bem como quando está em campo. Depois de salientar o seguinte, eu tinha dito ao intervalo que tinha tirado o Ricardo Jogaio, percebia-se que estava completamente a passar ao lado do jogo, a ter um mau dia, claro, não é? Às vezes é preciso sentir isso e tirá-lo. E acho que aí havia duas hipóteses. Ou metia-se, por exemplo, o Gonçalo Esteves, ou, por exemplo, recuava-se o Matheus Nunes para aquela posição, para o lado direito, porque era onde estava o Jean-Patrick, que estava a ser forte, e o Matheus Nunes no meio não estava a fazer nada, e metia-se logo ali o Daniel Bragança. Essa foi a minha visão de fora. Ou seja, eu tinha logo corrigido ali o lado esquerdo, com o Matheus Nunes a dar uma capacidade física totalmente diferente àquele lado, e tinha posto o Daniel Bragança. O jogo estava a pedir Daniel Bragança desde muito cedo, portanto, desde o início da segunda parte. E foi isso que eu disse na Rádio Observador. Eu pensava que ia-se realmente sair o Jogaio, e pensei que pudesse ser também o Tabata uma opção, e disse mesmo que podia ser uma opção, ou então o Matheus Nunes e a entrada do Daniel Bragança ali para o meio, acho que era o que o jogo pedia. Depois, vê-se que o Sporting realmente não tem nenhuma alternativa para a frente, né? Quando o Tietê fica no banco e tem que ser o Coates lá para a frente, portanto percebe-se perfeitamente que o Ruben Amorim acha mesmo que o nosso ponta-lança suplente é o Coates. E diga-se passagem, Coates esteve bem. Porque aquele lance do Paulinho é todo trabalhado por Coates. De costas para a bola, consegue colocar a bola e o Paulinho tem aquele remate que falha e o golo do empate era fundamental e tinha sido muito importante, digo já, o golo do empate para o Sporting. Portanto, as substituições, quanto a mim, não foram as mais acertadas. Tabata não trouxe nada ao jogo e Daniel Bragança entrou muito tarde. Portanto, João, só para recordar, o Sporting marca o golo aos 50 minutos, o Santa Clara reduz empata aos 51 e depois estamos até aos 78 minutos para sofrer o terceiro golo, 27 minutos. Nos 27 minutos, o Sporting fez apenas uma substituição, que foi a entrada de Bruno Tabata. E depois do golo, 5 minutos depois, entrou o Bragança. Quer isto dizer que no banco ainda ficaram, só confirmar, portanto, Gonçalo Esteves, o Fedal dificilmente entraria aqui, Vinagre, Nazinho, Ugarte, Tiago Tomás. Até o facto de não esgotarmos, o que é que nos poderá querer dizer o facto de não esgotarmos as substituições com este banco? É que o ano passado nós lembro, falámos aqui muitas vezes na questão de termos menos banco e haver algumas dificuldades em saber quem poderia entrar e as substituições eram quase sempre as mesmas. Aqui há um conjunto de jogadores que poderiam ter refrescado e acabaram por não entrar. Sim. Qual foi a lógica de não ter esgotado aqui as substituições? Eu acho que o Ruben Amorim, em termos de ofensivos, não confia naqueles jogadores que estavam no banco. E mesmo da Daniel Bragança, apesar de confiar, acho que entrou tarde e pode ter sido só uma situação. Confia, mas lá está. Por exemplo, eu acho que, e já temos falado isso aqui muitas vezes, e falei já muitas vezes, até quando fazia no Patreon com o conversa só de bola com o Tático, falta-nos claramente um abro-latas. Nós não temos um abro-latas, não temos um jogador tipo Luís Dias. Eu estou sempre a referir o Luís Dias, e peço desculpa por isso, mas é o jogador mais proeminente de um abro-latas que existe em Portugal, e o melhor jogador, e portanto referi. Mas não existe um jogador capaz de, rapidamente, numa solução de um para um, desbloquear o jogo, como desbloqueou, por exemplo, no caso do Porto. Isso faz-nos falta quando estamos em situações de aperto e quando estão com os defesas todos e a equipa acantonada do adversário, nós precisamos de algum desequilibrador. E nós não temos isso. Nós temos mais perto, podíamos dizer Jovane, mas Jovane não é um desequilibrador nato um para um com uma equipa fechada. É um jogador que ataca à profundidade com espaço. O jogador, se calhar, que tínhamos mais perto disso era Plata. Plata já não está, foi emprestado, não rendeu, psicologicamente com alguns problemas também. Psicologicamente, não, mas mentalmente sim. E, portanto, só para nós compararmos, no último jogo que entrou até foi o Jenny Catano, né? Estava agora com Covid e não pôde. Então, o Sporting não tem esse jogador. O jogador do Sporting mais forte num para um chama-se Pedro Porro, que nem sequer foi aos Açores, como todos sabemos. E nem sequer é extremo, Pedro. E, portanto, não temos essa solução. Como não temos essa solução, temos que ir à volta. E, portanto, ir à volta, neste caso, na parte final, foi através do chuveirinho para a área. E pôr lá o Coates. Coates, sim, é muito forte fisicamente e muito forte de cabeça, com uma grande presença na área, e realmente abriu espaço. E, portanto, abriu espaço, portanto, com o Paulinho, com o Coates ao lado, teve aquela oportunidade. Agora, o Sporting precisava de outro tipo de jogador no banco. Uma oportunidade que não se pode falhar, verdade seja dita. Sim. São aqueles momentos absolutamente fundamentais e Paulinho tanto é capaz de marcar golos incríveis como fez ao Dortmund e ao Ajax, essa coisa toda. Porque também nos falta ali um ponta-lança com essas características. Claro. Eu percebo que o Coates suba. Sim, nada. Porque se não temos ninguém que tenha aquelas características, claro, temos que... Deixa-me só passar aqui algumas perguntas que estão a fazer aqui no chat, também para, como hoje só estamos aqui os dois. O Luís Gordo pergunta se tu achas que a baixa de forma de Palhinha leva a que a equipa jogue menos. Podes respirar a fundo. Acho que estás sem som. Enquanto o João recupera a voz. Okay. Foi do frio que apanhei hoje. Estavas a falar Luís do... O Luís Gordo perguntava se a baixa de forma de Palhinha leva a que a equipa jogue menos. Acho que a equipa não é tão segura como estava, na boa forma de Palhinha. E com o Ugarte estava-se a habituar à forma de jogar do Ugarte. Ou seja, o Ugarte, além de dar muito sem bola, estava a dar muito com bola ao Sporting. E, portanto, Mateus Nunes e o Ugarte estavam a se entender muito bem. E achas que o Ugarte estava numa grande forma. Ou seja, era impossível deixar o Ugarte e deixar a titular e pôr o Palhinha no banco? Ou achas que o Palhinha tem mais estatuto? Ou achas que é mesmo... Foi pelo estatuto ou foi também porque era um jogador que se adequava melhor àquilo que era o esquema montado pelo Ruben Amorim para este jogo? Claro, duas situações. Primeiro, o Ugarte veio de fora, não é? Portanto, é mais difícil recuperar e estava a precisar de tempo a recuperar, e Palhinha estava já a jogar, e portanto, além do estatuto, acho que foi uma questão lógica, também de forma física e de rotina e de rotação. E portanto, como o Ugarte se calhar não estava também a 100% para jogar, se calhar não sabemos, e se calhar o Ugarte não estava fisicamente disponível para jogar a 100%. E portanto, aí, obviamente, mediante os dados que o treinador tem, da equipa de performance, escolhe os jogadores. Mas há que dizer que o Ugarte traz coisas, eu já disse isso várias vezes, que Palhinha não traz com Não bola, traz, e claro. estava cada vez a evoluir mais no aspecto sem bola, e a verdade é que a equipa estava a jogar, se calhar o melhor futebol desta época foi com o Ugarte em campo. Mas isto não estou a ser injusto para João Palhinha, atenção, há aqui Claro, duas claro. coisas. Não, isto A questão é é vermos evidente. os picos de forma, os jogadores não têm que estar sempre no mesmo pico de forma. Neste caso, o Ugarte estava num pico de forma e, portanto, estava a contribuir para que o Sporting jogasse muito bem. Palhinha também recuperou agora há pouco tempo e, portanto, está a recuperar a sua forma, obviamente. Portanto, Muito são bem. dois bons Olha, jogadores claro. e digo uma coisa: ainda bem que o Sporting tem esses dois jogadores para essa Claro, posição, sem o que nos dúvida. favorece. Não temos é para as outras, tipo para o Claro. extremo, para o avançado, Já lá aí vamos sim. falar aí à frente do mercado. Olha, no ano passado, dos vários castigos de Amorim, o Ferro é que apareceu como adjunto, perguntam aqui. Neste esteve o Carlos Fernandes, achas que isto tem alguma influência? Não Não. tem qualquer tipo de influência. Completamente irrelevante, não é? A Mariana pergunta onde é que eu senti que a derrota era inevitável. A derrota não sei, mas ao contrário dos outros jogos, especialmente no segundo golo do Santa Clara, e quando começamos a pensar que sofremos dois golos contra o Portimonense, dois golos contra o Santa Clara, quando vínhamos tão. E ver ainda a inépcia do Sporting em reagir, comecei a perceber que poderíamos não sair Como a vitória, né? com a vitória, talvez o empate. Eu sou sincero, eu nunca pensei que pudéssemos perder, no mínimo o empate. Comecei a pensar é que não íamos ganhar, e isso, ao contrário de outros jogos em que não tínhamos problema nenhum. Sobre o Santa Clara, Licana é jogador para um clube grande? É um bom jogador, até porque tem passagem pelas seleções jovens brasileiras, se não me engano. E portanto, não sei. Ficam algumas dúvidas e algumas questões, Ficam mas se algumas calhar questões, no banco, claro. se calhar no banco, sim. E o Pote perguntou aqui: o que é que se passa com o Pote? Está a falhar mais golos, quer dizer, estava Está a tudo à falhar. espera que ele marcasse mais golos como o ano passado, se calhar também o ano passado marcou muito mais do que aquilo que nós esperaríamos. Essa também é uma questão, às vezes nós estamos a partir do princípio que o ano passado é que é o normal dele, e se calhar aquilo também foi um bocadinho acima do que seriam as expectativas. Como é que vês a questão Mas do Pote? não, acho que o jogo do Sporting é um bocadinho diferente. E com isso, pode ter falhado algum golo, mas tenho assistido. Vou ficar sem voz. Tenho assistido muito. Portanto, temos que ver a contribuição do Pote para os golos. Golos e assistências. E portanto, acho que temos que pensar dessa forma e não só nos golos. Bem, enquanto recuperas aí a voz, o Ângelo pergunta se o Sporting, quando for ao Dragão, vai ser taco-taco. Tanto faz para mim e para o João. Vou aproveitar que o João, para recuperar ali um bocado a voz. Eu diria que vai depender muito como é que a equipa chegar lá. O Sporting tem dois jogos absolutamente fundamentais. Quer dizer, os jogos são sempre todos importantes, mas a seguir a uma derrota é evidente que vamos ter que dar aqui, e são respostas diferentes, porque amanhã é para a Taça de Portugal e depois no sábado é para o campeonato. Claro que nós queremos que o Sporting ganhe os dois jogos, e tem mesmo que ganhar os dois jogos, porque por um lado nós queremos continuar na Taça de Portugal e queremos voltar ao Jamor, e por outro lado porque não dá para perder mais pontos. Há uma grande diferença em relação ao campeonato do ano passado, acho que isso é evidente para todos. O campeonato do ano passado é óbvio que o Sporting tem todo o mérito em ser campeão, não há dúvida absolutamente nenhum, mas há duas características que são diferentes e são características que se observam facilmente. Uma, para já o Sporting está em muito mais competições, não há volta a dar, é o que é, não é uma questão só do aspecto físico, mas está em mais competições e, portanto, não só faz mais jogos, mas há aqui uma cadência maior entre ritmo de treino e jogo. Estamos nas quatro competições e ainda bem que estamos. Não quero dizer absolutamente nada. O ano passado, também nas quatro competições, estávamos ali com um janeiro muito difícil e acabamos por conquistar a Taça da Liga e vencer uma série de jogos, que também começamos com uma derrota, neste caso na Madeira. E a outra característica é que o Porto, obviamente, está mais forte. O Porto está mais forte que o ano passado. O Benfica provavelmente poderá estar. Ela por ela não está a fazer uma grande temporada. O grande problema do Benfica é que já está a 7 de um e a 4 do outro. É mais difícil recuperar para dois, obviamente, do que quando é para um. Agora, o Sporting tem tudo para poder jogar taco-taco com o Porto. Não acho. O Porto teve dificuldades a ganhar ao Estoril, como toda a gente viu. Nem vamos comentar aqui as arbitragens, porque, como toda a gente sabe, nós aqui não comentamos arbitragens Nesse ponto de vista, podemos falar um ou outro lance, mas não comentamos as arbitragens assim. Estamos dispostos a falar da arbitragem do ponto de vista estrutural e de mostrar e de discutir a incompetência de um conjunto de árbitros e um conjunto de pessoas que dirigem a arbitragem, mas acho que, respondendo à pergunta, acho que temos completamente capacidade para discutir taca a taca com o Porto. Acho que há ali diferenças. A grande diferença, o João já falou aqui várias vezes, vou reforçar, obviamente, Luís Dias, tem aquela capacidade, já o fez em Alvalade, já ele foi quem ajudou a sair o Porto de Alvalade com um ponto, e essa vai ter que ser a nossa também alguma preocupação que vamos ter no jogo quando jogamos com ele, mas ainda falta algum tempo, para já temos que vencer já. O meu gato pisou-me, é dia de semana, se calhar vou expulsar o gato, porque é dia de semana, ele pisou-me, deu aqui uma pisadela. Ai, não. Exato, mas pronto, não vale a pena, porque isto, aqui ainda há duas semanas, víamos os portistas aí a espumar-se por tudo cada lado. Ontem o Twitter foi abaixo, acho que aquilo foi, ontem acho que a internet não estava a funcionar em algumas zonas do país. Olha, João, avançando para outro tema, vamos avançar para o jogo do Leicester, amanhã, terça-feira, 20h45. Vamos jogar a Paços Ferreira, eu digo já, e eu sei que tu também concordas com isso, é uma vergonha que o Sporting vá jogar a Paços Ferreira, e enfim, levaríamos aqui a discutir uma série de situações, e se calhar um dia podemos falar um pouco sobre essa. Ainda hoje no Patreon do Sporting 160 abordei essa questão dos fãs e da forma como cada um vê de forma diferente o futebol, mas a verdade é que quando o Leça, eu vi o sorteio em direto, que muitos de nós devem ter visto, e eu lembro perfeitamente, no meu caso, eu acho que estava a ver no Canal 11, e vi os jogadores do Leça todos sentados nas cadeiras, a olhar para a televisão e à espera do sorteio, e a gritar e a saltar porque iam receber um grande. Claro. Epá, e eu imagino que naquele momento para eles era fabuloso, vamos receber um grande no nosso estádio, o que é complicado. Jogar a Paços Ferreira num estádio que vai ter muito menos adeptos do Leça, provavelmente vai ter mais até adeptos do Sporting, e que não é casa deles. Vieram com a questão dos estádios, segurança, do jogo de alta dificuldade. Só para recordar que o Leça já lá jogou e já recebeu naquele estádio, em outubro e em novembro do ano passado, duas equipas da primeira divisão. Agora não me recordo os nomes, Arouca e Marítimo, Arouca e Marítimo, acho eu, mas foram duas equipas da Primeira Liga, para a Taça de Portugal, onde acabou por eliminar, e agora de um momento para o outro vêm as questões do alto risco e não sei o que mais, e perde-se aqui um pouco o contexto, um pouco da magia da festa da Taça. Achar que aquele estádio, na verdade vamos para um estádio que na última vez que fomos lá, tinha um grande buraco na bancada, e que toda a gente há anos que anda a dizer que qualquer dia aquela bancada sabe-se lá o que é que vai acontecer, que é o estádio de Paços Ferreira, onde já lá fomos este ano, com uma bancada completamente cheia. Se calhar amanhã nem abre, atenção. Pois, também já pensei nisso. Porque tem a outra bancada do outro lado. Tem a do outro lado, tem as centrais. Eu não sei se o Paços limitou para os 5 mil, não faço ideia, porque o estádio é maior, mas eu acho que não ouvi nada. Isto é outra coisa que também não sei. Amanhã é fácil, Pedro, é meter os adeptos do Leça só numa bancada central. Uma bancada, claro. E depois os outros naquela bancada central, coberta. E na outra central, não é? Central. Muito exatamente, não era muito difícil. Vamos ver o que é que vai acontecer. Independentemente de tudo isso, João, que resposta é que tu esperas que amanhã o Sporting tenha, e que tipo de mexidas é que achas que vão acontecer? Se é que vão acontecer. Não, algumas mexidas que tenho quase certeza que vão acontecer. Acho que vai jogar o Fedal, vai jogar o Inácio, para terem minutos já para terem para depois rotação, para o domingo, para o domingo em Vizela, não é? É domingo, não é? Sim, domingo. E depois, portanto, acho que isso vai acontecer. Por outro lado, acho que depende muito da reação, como foi, como é que a equipa reagiu durante a semana. A semana de trabalho, obviamente, depois sábado, domingo e hoje aos treinos. Para amanhã jogamos. E, portanto, eu acho que lá dentro, Ruben Amorim deve ter dado um grito. Eu dava o grito, e acho que o Amorim, como já foi jogador, sabe que às vezes há momentos em que há que ser líder, e, portanto, algumas coisas que se passaram nos Açores não podem voltar a acontecer. Esta falta de intensidade e agressividade, o Sporting pode perder os jogos. Não pode deixar de ter esta intensidade, esta agressividade. E eu acho que isso vai ser passado para os jogadores. E, portanto, eu espero uma resposta cabal amanhã. Acho que o Leça, posso estar enganado, mas acho que o Leça vai ter mais dificuldades amanhã do que tinha se o Sporting tivesse vencido nos Açores. Sim. Ou seja, acho que os jogadores vão querer mostrar que estão com a cabeça no sítio e querem demonstrar o que valem depois de uma derrota. E espero que guardem esse, também essa sede de vingança, entre aspas, nada contra o Leicester, pelo contrário. Também para domingo, para um jogo super difícil em Vizela. E, portanto, eu acho que muito foco, muita intensidade, muita agressividade, positiva, e vão tentar demonstrar desde já. Em termos de alterações, é o que eu acho. Os jogadores, Porro, pode até nem jogar de início, mas vai ter minutos, Inácio, Fedal, tudo para dar rendimento, tudo para dar minutos aos jogadores, para terem andamento para o jogo de domingo, sim, e assim, de uma dificuldade maior. Amanhã, espero que o Leicester não cause muitas dificuldades, apesar de ter um treinador que já, eu já estive a ver um bocado do Leicester e gostei, mas espero mesmo que o Sporting amanhã entre muito forte e decida rapidamente o jogo. Obviamente, amanhã já contamos com o Ruben Amorim no banco. Já sim, falaste vai aí da entrada. A equipa amanhã. Exatamente, vai soltar a equipa amanhã. Já tivemos também a questão dos defesas Gonçalo Inácio e Fedal, que também já vão poder. Porro também já tem estado a treinar, mas ainda não. Diria que ainda será cedo para regressar à competição, provavelmente. A questão das mexidas, que há pouco falavas, achas que o Ruben Amorim está a olhar para este jogo já com um olho no domingo? Ou se calhar é melhor não pensar à frente, porque amanhã não, é preciso ganhar? Exatamente. É pensar jogo a jogo, mas dando minutos já para a recuperação em termos de forma dos jogadores. Portanto, é só isso. A única ligação que este jogo tem a domingo é dar minutos aos jogadores que tiveram ausentes. Ponto. A partir daí é realmente amanhã a ganhar, porque repara, o Sporting ganhando amanhã apura-se para a meia final da Taça Portugal. E o Ruben Amorim já conquistou tudo que havia para ganhar em Portugal, menos a Taça Portugal. É que as pessoas não se esquecem disso. O Ruben Amorim já ganhou o campeonato, já venceu a Taça da Liga e já venceu a Supertaça. Portanto, só lhe falta ganhar a Taça de Portugal. E, portanto, para chegar à Taça de Portugal é preciso estar nas meias finais e derrotar depois o adversário que nos calhar nessa meia final. Que pode ser poderá o ser Vizela ou entre o Porto. Vizela ou Porto, exatamente. Ganhando amanhã, e atenção, temos que dizer, for, ganhando claro, amanhã. Ganhar amanhã. Está tudo à espera que seja Sporting Porto ou Porto Sporting. Exatamente, né? Mas calma, mãos. Exatamente. Mas calma, mas calma, ainda muita coisa pode acontecer, é óbvio. E a verdade é que se acontecer, podemos ter aqui dois jogos com o Porto seguidos, porque a primeira mão da Taça de Portugal irá-se jogar primeiro e depois a outra é só lá. É aquela coisa ridícula das duas mãos, em como é numa certa altura e a outra é quase passar dois meses. Três meses. Mas a verdade é que é adicionamos aqui um jogo, podemos adicionar aqui um jogo de um grau de dificuldade, com todo o respeito que o Leça e o Vizela nos merecem. Claro que eu não me importava nada de jogar com o Vizela nas meias finais e de repetir com eles o jogo do campeonato, mas ó, estamos a olhar, mas obviamente temos é que primeiro pensar que é preciso. Sim, ganhar. Eu acho que é um dos objetivos do Ruben Amorim é ganhar a Taça Portugal este ano, portanto não vai facilitar amanhã. Que é, o sonho, que é um dos sonhos de qualquer treinador em Portugal, obviamente. Sim, ser campeão, aliás, como é qualquer, óbvio, mas estar presente na final festa de Jamor. Do Jamor é óbvio que é algo que qualquer treinador ambiciona, até porque ele, no caso dele, terá estado, por acaso agora assim de cabeça não sei, terá estado como jogador, ele teve tantos anos no Benfica, sim, talvez estar. Tenha estado, pode não ter ganho, porque o Benfica depois tem ali uma só vitória, talvez contra o Vitória, mas eu não tenho a certeza, não sei de cabeça as coisas do Benfica, nem é coisa que me vá... Jogar já deve ter jogado a cabeça, final. Mas certeza que já deve ter estado no Jamor. Estamos aqui a falar de jogo. Também há aqui uma questão que muita gente tem perguntado. São dezenas de mensagens publicamente, são dezenas de mensagens privadas, que é a questão se é preciso teste, não é preciso teste. Epá, quando tanta gente pergunta se é preciso teste, se é preciso não sei o que, é porque alguma coisa está mal, é porque a informação não está a passar. Eu sei que o Sporting não é obrigatório, não é um jogo em casa do Sporting. Se fosse em casa do Sporting, o Sporting já teria dito certamente, mas até ficaria bem, nós temos, não quero criticar, porque não é o Sporting que tem que ter a responsabilidade de dar essa informação. Mas a verdade é que é uma dificuldade, andei à procura. Pois no caso oficial do Vizela, o comunicado do Vizela é uma coisa tão estapafúrdia que nem se percebe bem, é uns is e uns uns e uns ous, todos misturados. Ao que parece, amanhã eu tenho algumas dúvidas, continuo a ter dúvidas, porque se tiver mais 5 mil precisarão de teste, a não ser quem tenha a vacina de reforço. Contra o Vizela, como o estádio parece que tem menos 5 mil, está com um balizado aos 5 mil, à partida não é preciso o teste. Mas é uma dificuldade em perceber como raio é que as coisas se vão passando, e já estou aqui, como diz o Pajo Gaming, pela via das dúvidas, o melhor é fazer um teste e levar, e assim já não há grandes dúvidas, e assim não há nada que falhe. Entretanto, em Barcelos parece que estamos a ter um grande jogo, não é? 92 minutos, 3-2 para o Gil Vicente, teve a ganhar 3-0 e agora está 3-2. João, depois, para avançarmos, até porque também não quero estar aqui a forçar muito essa tua voz, porque estou com receio que isso a qualquer altura vá ceder, mas e depois já vamos aqui às perguntas, também já fizeram aqui do chat e já está muita gente a perguntar do mercado, já lá vamos. Vamos só terminar aqui com o Vizela e depois já avançamos o mercado, e hoje fazemos aqui um programa relativamente mais curto. Mas o jogo de Vizela é um outro jogo fora, virou o campeonato e neste caso jogamos fora em Santa Clara na última jornada e vamos jogar agora com o Vizela fora. É um campo complicado, é um campo pequeno, é um campo, é uma equipa que está a jogar bem, tem feito bons jogos, não há que dizê-lo, tal como por exemplo este Gil Vicente, que está a fazer um excelente campeonato. Aliás, se vencer, eu penso mesmo que o Gil Vicente irá ocupar o quinto lugar, exatamente, estava aqui a confirmar, passa o Estoril e portanto fica com 26 pontos, a 6 pontos do Braga. Quem diria que o Braga estaria se calhar tão cá para baixo, não é? Não era isto que muitos avançavam em relação ao Braga. Mas o Sporting vai jogar a Vizela, num jogo que lá está, como há pouco dissemos, não há outra coisa que se possa pensar. O Sporting nem se pode dar ao luxo sequer de sair com um empate de Vizela, tem mesmo que sair com a vitória. Como é que tu olhas para a equipa do Vizela e como é que tu vês que o Sporting, bem, pelo menos não volta a sofrer golos? Já seria bom regressarmos a não sofrer golos e sair de Vizela com os 3 pontos. O Vizela é uma das equipas que eu gosto mais de ver jogar na primeira divisão. O Álvaro Pacheco está a fazer um grande trabalho no Vizela. Aliás, o Vizela quase que em casa quase que ganhava ou empatava o Benfica. Foi aquele lance final em que o jogador do Vizela escorregou e possibilitou o gol do Benfica. Quanto ao Porto, não foram tão fortes. Vão ter a oportunidade amanhã se vingarem, se assim o jogo der. Agora, a verdade é que é uma equipa que joga bem e, portanto, o Sporting tem que ter muito cuidado com este Vizela. Eu acho que as pessoas, nós temos um mês de janeiro muito difícil, não é? E, portanto, como temos um mês de janeiro muito difícil e há muitas competições, eu acho que a derrota que poderíamos ter ou a perda de pontos que poderíamos ter já passou. Okay? Não há outra volta a dar. Portanto, nós temos que chegar ao Dragão, no mínimo, a 3 pontos, só com o Porto. E temos jogos difíceis. Temos esta deslocação a Vizela e depois temos a recepção ao Braga, certo? E, portanto, exatamente, o Sporting tem aqui que provar realmente que esta derrota no Santa Clara foi só um percalço e que agora tem que encarreirar. Portanto, o Vizela tem muitos bons jogadores. Eu gosto muito do Kiki Bondoso, do Samu, tem lá o antigo jogador do Sporting, o Ivanilo Fernandes, o central, como vocês sabem. Exatamente. Tem o avançado mais alto, mais poderoso, que é o Cassiano, já com 32 ou 33 anos. Tem realmente bons jogadores. Eu acho que é uma equipa que tem muitos bons jogadores. Tem o melhor marcador, se não me engano, é o Schettini, o brasileiro que já está habituado a jogar em Portugal. E, portanto, é uma equipa sempre perigosa. E o Sporting tem que ter esse muito cuidado. E depois jogam bem. E depois também perderam em casa. Certamente querem dar outro tipo de resposta, não é? O Vizela, na última jornada, perdeu com o Moreirense em casa. E, portanto, certamente querão. Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Obrigado aqui também a quem nos enviou. Domingo, 27 de maio de 2007, Ruben Amorim foi titular pelo Belenenses contra o Sporting na final do Jamor. Ganhamos com o golo de Lietz aos 87 minutos. Mas o Ruben Amorim foi titular, saiu aos 71 minutos. Portanto, era o treinador Jorge Jesus no Belenenses. E no nosso lado era o treinador Paulo Bento. Já agora a nossa equipa, Ricardo Abel, Polga, Carneiro, Telho, Veloso, Romagnoli, João Montinho, Alexandre, Lietzen e Nani. Olha, o Lietzen dava muito jeito. Era o que eu ia dizer, o Lietzen estava mesmo a pensar nisso. E o Nani também. O Nani também dava. Claro. O João Moutinho costuma dizê-lo, mas a verdade é que também é um jogador que dava jeito, obviamente tinha muito. Mas como estávamos a falar de avançados há um bocadinho, o Lietzen dava um jeitaço. O Lietzen dava um jeitaço. Mas a questão do Vizela, Castro, que interrompi-te, mas que também vem de uma derrota em casa e que certamente quererá fazer algo mais, porque não é uma equipa que também queira perder jogos em casa, sempre tão importantes para estas lutas, pelas posições que o Vizela neste momento está em 12º, e está, digamos, apenas 2 pontos de descida, digamos assim. Portanto, certamente, todos os jogos são importantes em casa, cada vez mais, não é? Uma das coisas que temos que admirar no Vizela é que é uma equipa que joga futebol jogo positivo, não é? Fê-lo em Alvalade. Fê-lo em Alvalade, que eu ia dizer. Fê-lo contra o Benfica, fê-lo contra o Porto. E, portanto, é verdade. isso temos que dar todos os parabéns ao Álvaro Pacheco. Ou seja, não é, não inventa táticas de seis defesas. Não, joga o jogo pelo jogo, obviamente com as suas precauções e as marcações que acha necessário consoante o adversário, mas é um futebol muito positivo e traz coisas muito positivas ao futebol português e à Primeira Liga. Portanto, eu espero que o Vizela consiga mesmo a manutenção, porque é uma equipa positiva. O estádio também, e vê-se na televisão, não é dos melhores, mas não é dos piores, e o estádio parece ser grande, tem muito relevado e tudo, e portanto proporciona bons espetáculos. E portanto, eu acho que o Vizela é uma equipa que merece a nossa atenção, pela positividade que transmite ao futebol, pelo trabalho que o Álvaro Pacheco está a fazer, que trouxe a equipa de lá de baixo cá para a Primeira Liga, com os seus perigos. Obviamente que eu acho que o ponto fraco do Vizela é a defesa, obviamente também pelo futebol positivo, muitas vezes era muito mais fácil, retranca, e se calhar o Vizela tinha mais alguns pontos, não é? Se tinha fechado em alguns jogos, provavelmente tinha aí mais pontos, mas tem esta identidade, e portanto quem tem esta identidade merece os nossos parabéns. E dizer que o Vizela só perdeu com o Porto e o Benfica em casa, tem alguns empates, mas em casa, para o campeonato, só perdeu com o Porto e o Benfica, e foi a equipa que eliminou o Braga da Taça de Portugal. Em É Vizela, verdade. ganhou 1-0, o Braga jogou com 10, é um facto, logo, mas o gol do Vizela ainda foi primeiro, foi aos 9 minutos, depois o Abel Ruiz foi expulso aos 28, mas se olharmos para os jogos que o Vizela faz em casa, tem a derrota com o Porto expressiva, porque perdeu 4-0, mas também jogou, enfim, mas isso não foi relevante, mas acabou por jogar com 10, mas já estava a perder 3-0, e perdeu com o Benfica com 0, e portanto denota que é uma equipa, como tu estavas a referir e bem, há muito mérito na forma como jogam, na forma como praticam futebol positivo e como acabam por dar muito daquilo que nós também vaticinamos e gostávamos de ver mais vezes no nosso, na nossa Liga Portuguesa Sem a dúvida. acontecer. Portanto, vai ser um jogo muito difícil. Claro. Obviamente, o Vizela tem aqui um handicap para esse jogo. Vai jogar com o Porto na quarta, certo? Acho que não estou enganado. E, portanto, obviamente, é um Sim, jogo difícil. quarta-feira. Vai ter que correr muito. Portanto, fisicamente, para nós, vai ser uma vantagem, há que dizê-lo. Porque o Vizela terá menos 24 horas de descanso e terá um jogo em que, em princípio, vai correr muito mais. Portanto, vai ter uma intensidade superior. E, portanto, isso é bom para nós. É um lado positivo. Por outro lado, obviamente, também o Vizela e os jogadores o que gostam é jogar contra os grandes para se mostrarem. Portanto, tem um lado positivo que vai ser essa parte física, mas também tem sempre aquele lado em que os jogadores, e contra o suporte, e contra o atual campeão, querem demonstrar a sua valia. Olha, antes de irmos, agora vamos para o mercado, mas antes de irmos para o mercado, há bocado estavam aqui a perguntar, já tinham insistido, se algum de Vamos lá. nós ia a Passos. A Mariana, como já perceberam, não vai, e eu e o Castro também não vamos, até pela questão dos testes. Eu, jogos em que me obriguem a fazer testes, eu para já não estou muito interessado, não é que custe, faço vários testes até em Por isso é casa, que vou não, tomar a mas terceira dose para não depois não ter estão, esse vou problema. tomar também a terceira dose já no próximo dia 19, mas em Vizela ainda tenho dúvidas, porque até porque tenho aqui alguns compromissos familiares, mas iria quase certeza e ir fazer o teste se o jogo fosse no Estádio do Leça. Se o jogo fosse no Estádio do Sim, Leça, também. quase certeza que iria, nem que tivesse que fazer o teste à porta, se fosse o que fosse. Ir a Paços Ferreira para ver um jogo Leça Sporting não tem o mesmo encanto. É uma pena, custa muito. Não temos que ser todos iguais. E uns gostarão e acham que é muito fixe ir para um estádio maior e ter mais gente e mais receita. Há outros que são mais saudosistas e cada qual tem direito às suas opções. João, vamos avançar para o mercado, até para Vamos lá. hoje ser um bocadinho Não, mais curto este à vontade. programa, mas tem que começar por Fica à uma coisa que ainda hoje falámos aqui em off. Em off, quer dizer, falamos de tarde, quando estivemos a falar um bocadinho sobre algumas questões do Sporting. É óbvio, esta questão já vem sendo falada há muito tempo, e depois vamos também passar aqui algumas perguntas do chat, mas é óbvio que o plantel é curto, há posições que precisávamos de renovar. Tu podes repetir várias vezes as posições que sabemos que é para renovar, já os tens falado, mas há aqui uma pergunta que eu começo a olhar e vou começar, e é por aí que gostava que tu falasses. Dá a sensação que nós não vamos. Que este mercado vai sair assim um bocadinho, só se for alguma coisa de extraordinário, mas vamos passar assim um bocadinho ao lado do mercado e não há de haver grandes mexidas, o que, com tudo que é bom e negativo, alguma teimosia de Ruben Amorim, alguma dificuldade de investimento do Sporting, como é que tu vês esta situação? eu vejo por dois prismas. Primeiro, o grande objetivo da Mourinho é não perder ninguém. Portanto, terá dito à estrutura do Sporting que o essencial era não perder ninguém no mercado de janeiro. E, portanto, ficava satisfeito com o plantel e bem, que tinha. E bem. Segundo aspecto, fazer. Exatamente. Segundo aspecto, acho que Ruben Amorim tem um lado teimoso. Toda a gente que é competente tem a sua teimosia, há que dizê-lo, porque se estão a fazer bem e se está a correr bem, porque mudar, não é? Só porque vem vozes de fora a dizer que o Sporting tem que ir ao mercado, não. Se ele sente que assim consegue, obviamente tem a sua teimosia e vai levar a sua avante, e temos que aguentar, por assim dizer. Depois, eu acho que a possibilidade do Sporting de ir ao mercado, a mim, insere-se só num contexto que eu estou a ver, não estou a ver outro. Será sempre em jovens jogadores para o futuro. Nunca acho que seja ninguém, por exemplo, como quando veio o André Cruz, o Mepenza e o César Pratos, nunca acho que venha ninguém consagrado para o Sporting nesta altura. O que eu vejo é que pode vir um jovem, vamos pôr um ponta-lança, ou um extremo, ou um central, as três posições que, se calhar, que nós já falamos aqui muitas vezes, mas estará sempre numa situação de planeamento para o futuro, ou seja, estar cá os 6 meses, aprender, evoluir, obviamente se tiver que jogar, portanto, entre aspas, lamber muito o banco, sentar muito no banco, e depois, entanto, quando for necessário. Acho que Ruben Amorim não quer tirar, por exemplo, na frente o estatuto de titular indiscutível ao Paulinho, portanto, não vai querer ninguém a lutar pela titularidade do Paulinho. Para mim é ponto assente nisso. Se vier um ponta-lança, será um jovem para Amorim prepará-lo, um jovem com as características que Amorim quer, muito parecido com o Paulinho, mas para preparar para o futuro, nunca será para ter o mesmo estatuto de Paulinho. Para extremos, se vier um jovem e um abre-latas, será também um jovem com potencial para o futuro, porque não estou a ver o Amorim a abdicar quer de Sarabia, quer de Pedro Gonçalves, portanto, ponto assim. Se for um central, exatamente a mesma coisa. Um jovem com uma capacidade de evolução, e para preparar uma eventual saída, por exemplo, de Fedal, uma eventual saída, ou saída, quer seja por lesão, quer seja por saída de mercado, uma eventual lesão de Inácio, de Coates, será sempre, eu acho que será sempre nesta perspectiva, nunca virá ninguém com estatuto de titular indiscutível para o Sporting neste mercado de janeiro. Também porque as questões financeiras, obviamente, não são favoráveis, e portanto, sem saídas também não há retorno financeiro, sem retorno financeiro não há investimento desmedido, e portanto, acho que é isto que vai acontecer, Pedro. Não estou com nada de expectativa, como nos outros mercados, que nós antigamente ficávamos aqui até às tantas a fazer o F5 no dia 31 de janeiro. Esquece, eu às 10 da noite, não, às 10 não, porque eu não consigo evitar cedo. Mas imagina estar ali a fazer F5 para ver se o Sporting escreveu ninguém. Acho que não irá acontecer. O mercado Sporting fecha no dia 31, não é? É, o mercado fecha no dia 31. É, dia 31, exatamente. Exatamente. Estava aqui, portanto, a ver se o Sporting até joga dia... Que o Sporting joga, não, só joga dia 26, quer dizer, pode jogar porque joga a final da Taça da Liga, 26, não é? E a Taça da Liga, eu já nem me lembro. 29, é 20, é 29, não é? Já nem sei qual é a Taça da Liga, mas já confirmo, porque a final da Taça da Liga é dia 29, exatamente. Portanto, o mercado fecha 2 dias. Também já agora, já é uma notícia que já está aí a circular, e para a malta que gosta de ver futebol, a CAN passa a ser transmitida amanhã a partir pelo canal 11. Portanto, muito não, bom. No canal 11, canal 11. Ah, em canal 11, sim. Canal 11, passa a ser transmitido no canal 11. Portanto, a Federação Portuguesa de Futebol abriu os cordões à bolsa. A bolsa, alguém, e acho bem, porque era uma competição... Podem ver o futuro jogador do Sporting, o Pato Soares. Já viste hoje, não é? Vi 4 minutos, ou 5. 4 minutinhos dele. 4, 5. É melhor nem se ver muito, não é? Deixá-lo estar sossegadinho. É, deixá-lo estar. Não dá nas vistas, é o melhor nesta altura. Não dá nas vistas, não pedir para ele jogar. Tranquilo. Tranquilo. O Gana ser eliminado mais rápido possível. Exatamente. Vir mais cedo. Deixá-lo entrar no avião e vir para cá, fazer os testes de Covid e regressar. Sim, e depois entrar no Sporting. Se chamar muita atenção, entrar no Sporting. Chamar muita atenção, que não vale a pena também. Não, isto é, porque, é grande. Porque a qualidade dele tem, mas que a mostre cá. Olha, pergunta aqui o Cláudio Branco se tu achas que o Sagna do Tondela seria bom central em termos de qualidade-preço, e se a notícia do JE no Poroso Boa Vista, que não conheço, pode ser o novo Tabsoba. É assim, o que eu percebo, o Poroso tem qualidade, mas eu posso estar enganado, mas o Poroso estava muito ligado ao Bordeaux, não sei como é que está aí o processo, mas estava quase certo no Bordeaux, não estou a ver o Sporting entrar assim, mas sim. Quanto a Sainha, eu acho que não vai ser por aí que o Ruben Amorim vai atacar, posso estar enganado, mas duvido que será muito por aí, e portanto será alguém, obviamente, que conheça o futebol português, será alguém que fale português, inglês ou espanhol, portanto, algo que seja comunicável. O Ruben Amorim nunca quererá ninguém que... Deixa-me pôr ali para se ver o Juvas ali no canto esquerdo. Nunca quererá ninguém com dificuldades de comunicação, quer com o plantel, quer com ele. E portanto, pode ser, mas não estou a ver, por exemplo, o Sanha, não estou a ver. Também hoje já me perguntaram se o Lincoln do Santa Clara podia ser, não é? O Lincoln também é um jogador bastante interessante, que Olha, pode e o vir Marcos sozinho. Edwards, todos os anos é falado, aqui o Bruno Vieira Era pergunta, ou o um excelente Estupinã. reforço. Era um bom reforço. Não, o Estupiñán, não. Não, esse Fora não vale a completamente. pena. Mas o Marcos Edwards, que é estranho porque falava-se tanto que ele ia sair e que esta época já não Ah, a estava questão é cá que e depois. viram muito dinheiro, não é? Pois, eu que é estranho também, porque o Vitória não está propriamente também nas melhores condições financeiras, e não sei se o Marcos Eduardo vai continuar a gostar muito de estar num clube que não tem estado muito bem, e muito aquém até das expectativas do que se esperaria para este Vitória, tanto o ano passado e como este ano, não é? Volta mais, eu penso que terá perdido, e se perdeu, confirmar-se-á, exatamente, acabou por perder, e portanto estão neste momento em Sim, acho que oitavo no lugar. final o Quaresma foi falar com os adeptos, portanto aquilo está a Ah, aquecer. pois, e como toda a gente sabe, e eu conheço muito bem, os adeptos, mesmo com o Covid, não fazem as esperinhas que Não é são brincadeira. habituais no, em Guimarães, não há cá brincadeiras. Olha, e entretanto, estava aqui a ver se havia mais jogadores que, efetivamente, o Fran Navarro também tem-se falado muito, e se eventualmente isso poderia ser um bom Acho que não. suplente para o Paulinho. É o que eu te digo, eu acho que o Ruben Amorim sabe muito bem o que é que quer e portanto eu acho que não passa por aí. Via mais um Ivan Raim do Famalicão se calhar a ser sondado, mas é o que eu te digo. Acho que se entrar é realmente um jovem, portanto vai ser alguém assim muito jovem a entrar para o plantel de suporte. Aqui o Jorge Ramos falava do Ivo Rodrigues, Ivan Jaime, o Navarro, o Vitinho, tantas boas soluções para o mercado interno. A grande questão Braga não, do Braga não, por favor. é isso que eu estou a dizer, se calhar do Braga já chega. Eu sei que já não lhes. Eu acho São que caros, não é? o Amorim já está pago, mas ainda temos o Paulinho para pagar, os jogadores são caros. Nós na negociação não temos sido muito fortes quando é com o Braga, se calhar, e mesmo com o Famalicão também temos já feito muitos negócios. Tem corrido bem, é um facto. Há aqui jogadores que têm sido muito Eu gostava muito importantes. que viesse o Marco Edwards. O que eu estou a dizer é que. Ou que o Entrava Guimarães naquela pede, ou na categoria difícil. de abre-latas, Sim, embora não seja um jogador explosivo, é um explosivo jogador de como é o finta muito Luís Dias, curta. claro. Sim, mas é um jogador muito de finta muito curta e eu acho que encaixava muito bem no lado direito do suporte e no ataque. Podia ser mesmo um jogador preponderante e podia ser, atenção, há uma coisa importante que eu esqueci-me um bocado de dizer, ainda bem que falaste disso. Peço que leste pensamento. É que o jogador que possa vir, por exemplo, na minha ótica, Pedro, pode ser um jogador para preparar a saída do Sarabia. Porque Sarabia não é nosso, Sarabia vai embora no final da época. E, portanto, um jogador que viesse nesta altura podia ser exatamente uma preparação para que, quando arrancasse a temporada, já estivesse dentro das dinâmicas e das mecânicas da equipa. E, portanto, acho que se o Sporting contratar um jogador para aquela posição da frente, é claramente já para preparar a saída do Sarabia. E isso do ponto de vista de planeamento, para mim, era uma. Eu acho que era um excelente planeamento por parte do Sporting. Porquê? Porque dava 6 meses ao jogador, além de nos dar mais uma solução, não é? Porque estava até não tem sido solução ali e nem tem trazido o que nós esperaríamos. Nuno Santos tem jogado mais à ala agora e, portanto, o Sporting, Tiago Tomás ali não traz, não acrescenta, quanto a mim. O Jovane tem estado lesionado e, portanto, eu acho que o jogador que vier para ali, Pedro, e se vier alguém desses jovens que eu estou a dizer, e digo já, se vier alguém capaz de substituir no futuro o Sarabia e jogar naquela posição, é um excelente planeamento por parte do Sporting de Ruben Amorim. Porque estamos a fazer coisas com 6 meses de adiante. Além de nos dar a solução para alguns jogos, alguns minutos, estamos a preparar bem o futuro. E é isso que tem que ser construído. Eu acho que é assim que se constrói uma equipa. Portanto, quando vemos que há ali uma falha e já sabemos que o jogador vai sair, não há hipótese, Sarabia ficar, com muito pena nossa, porque sempre fomos um fado espanhol. E eu acho que, se o Sporting fizer isso neste mercado, é um excelente planeamento e nota-se que Ruben Amorim está realmente a pensar no futuro do Sporting e com a saída do Sarabia. Portanto, se vier um jogador, para mim, era uma excelente aposta e o Marco Edwards era uma boa aposta. E agora coloco-te aqui a questão de outra forma. Imaginando que o Sporting não fecha ninguém de especial, ou pelo menos ninguém a pensar neste curto prazo, não é? Vamos pensar assim, especial, não lhe queria chamar especial, porque até pode fechar um grande jogador para o médio e longo prazo, e portanto não queria lhe estar a chamar assim, mas que não reforça a pensar no curto prazo. Tu achas que nós podemos ter aqui algum problema com estas competições todas que temos? E porque acaba por ser um bocadinho diferente do ano passado, não é? Por muito que nós queiramos, e batalhou-se muito a questão dos jogos e da quantidade de jogos, essa coisa toda, e que nos iam deitar abaixo, mas a verdade é que temos mais competições e temos outros ritmos competitivos. Eu vou-te dar um exemplo. Imagina que o Paulinho tem uma lesão muscular de um mês. Não é? Como é que tu vamos jogar com o Sarabia à 9? Provavelmente, não é? Difícil, portanto era preciso um avançado realmente suplente, porque pode calhar, pode uma Luís Filipe não pode jogar. O Luís Filipe está no Santa Clara ainda, não é? Pois eu não sei, ele não pode. Eles estavam a falar que eles queriam devolver, mas o Luís Filipe está fora de questão, não é? E isso acaba por ser. Via mais depressa o regresso do Pedro Marques no Famalicão, que tem gostado, que está a jogar muito pouco, do que é um jogador que se calhar. Pelo menos nem sei como é que podem ser esses regressos, não é? Não tem que ser com o acordo, obviamente, do clube. Pois, com certeza, porque isto é. Os contratos são até ao final da temporada de empréstimo. Sim, pode haver uma cláusula de retorno. E é o que eu estou a dizer. Eventualmente pode estar a acontecer alguma coisa disso. Mas duvido que tenham aceito essa cláusula. Sim, seria. No caso do Famalicão, duvido. Mas no caso do Luís Filipe não, é uma carta fora de baralho. Mas o Paulinho, eu acho que é a situação mais gritante no plantel de Sport, porque caso tenha uma lesão muscular, pode ficar ali duas, o três, quatro semanas. O Sporar, que tanta gente fala e anda tudo. O Sporar não regressa mais. E os miúdos? Aqui é uma boa pergunta do Pois, eu ia também já essa, mas só dizer a questão do Sporar. O Sporar tem um objetivo, e o objetivo é marcar um X número de golos para subir e para fechar com o Middlesbrough, e certamente que esse será o objetivo que ele quer, porque o Sporar até lhe pode ter saído, de certa forma, aqui uma lotaria, porque se acaba de se conseguir subir divisão, jogar na Premier League, E é um dos jogadores que pode dar mais retorno financeiro ao Sporting, dos emprestados. E os miúdos? É a pergunta que é importante, ainda bem que o Jorge a fez, porque na verdade é uma questão. Força, porque há aqui, estou aqui a falar. Está bem? Não, sim. É porque a questão é pertinente, porque nós temos visto o Ruben Amorim apostar num conjunto de jovens jogadores. Como é que tu vês essa questão dos jovens jogadores? Como é que eles podem encaixar? Como é que, de certa forma, como é que nós podemos suprimir essas lacunas com os jovens jogadores que temos na equipa? Ah, ok. Agora já está. Eu acho que uma coisa é certa. O Ruben Amorim tem trabalhado muito bem em termos de lançamento. Sem dúvida. Ponto número um. Depois, em termos de jovens, eu acho que o próximo que está a ser lançado vai ser o Gedi. Já foi lançado, já jogou, depois teve o Covid, infelizmente. É um azar, porque eu acho que tinha ido para os Açores, e se calhar acho que tinha entrado, digo já. Depois, hoje sai a notícia do Rodrigo Ribeiro, e lá está. Jovem jogador. Estavam aqui a perguntar, Rodrigo Ribeiro ou Youssef? Não, Rodrigo Ribeiro. Rodrigo Ribeiro, acho que não. Youssef não tem qualquer. Quer dizer, não tem qualquer hipótese, tem sempre hipótese, mas acho que o perfil do jogador é Rodrigo Ribeiro. Mas é muito novo. Mas lá está, Ruben Amorim, se não conseguir ir ao mercado, e só ver uma constipação do Paulinho. Rodrigo Ribeiro tem 16 anos, só para. Tem 16 anos, não é? É verdade. Só para que as pessoas pensem aqui, para termos aqui alguma perspectiva, não é? Claro. Eu já sei que há sempre a história, mas o Messi jogou com 18, pois está bem, certo. Mas há alguns predestinados. Não. Claro. Não é? E depois há os predestinados e há outras coisas mais, não é? Mas claro. Pronto, mas portanto, acho que sim, acho que o Ruben gosta dele, acho que aos poucos vai treinando com a equipa A, mas está muito longe de ser, obviamente, uma solução. E o Ângelo perguntou-se Coglund, porquê é que não é lançado primeiro? Porque acho que o perfil de Coglund não é o que o Amorim quer. A questão é, o Amorim tem as ideias muito fixas de que tipo de jogador que é. Portanto, se é como eu te digo, se agora viesse aí o Bas Dost a dizer que jogava de Borla e que pudesse vir para o Sporting, se calhar o Amorim não queria, porque não é o perfil que ele quer. Portanto, ele é que tem que decidir, porque ele é que tem que conseguir os títulos, ele é que tem que conseguir as vitórias. Portanto, se ele achar que o Rodrigo Ribeiro tem condições de evoluir nesta segunda parte da época e preparar o futuro, vai ser chamado mais vezes. Assim como o Jenny Catana também vai ser chamado. Portanto, vou insistir aqui com o Bruno Vieira, porque o Bruno Vieira diz isto todos os programas. Já deu para perceber que ele não gosta do Paulinho, mas, e eu tenho muita consideração pelo Pedro Mendes, mas achar que o Pedro Mendes é muito melhor que o Paulinho. Epá, o Bruno, olha que eu sou muito amigo do Pedro, mas não acho isso, e acho que não há hipótese nenhuma, duvido que o Pedro Mendes regresse, não encaixou na altura. O João ainda há pouco acabou de dizer uma coisa absolutamente fundamental. Nota-se que quando um determinado jogador que vem da formação, se não entra ou se não aparece nas equipas do Amorim, é porque de alguma forma já foi testado e ele já percebeu que aquele jogador não vai ao encontro daquilo. Não conta com ele, não vai ao encontro daquilo que é. Não estamos a dizer que são maus jogadores. Exatamente, e que podem até dar noutras equipas, fazer grandes campeonatos. Não, podem dar ainda no Sporting. E até podem chegar a dar no Sporting. Roberto Amorim vai embora no final da época, espero bem que não, vou manter a madeira. Mas vais contar que vai embora no final da época. E chega aí um treinador chamado Amorim 2. E o Amorim 2 joga com outro sistema e gosta de outro perfil. E chama o Sócrates, claro. E chama o Pedro Mendes, e chama os jogadores que quiser. Agora, claramente já se percebeu qual é o tipo. O Edgar Antero aqui a falar na questão de Lacazette e Luís Suárez acabam um contrato em junho. E há pouco em cima também diziam que o Sarabia também vai de certeza que vai ser vendido. Epá, eu duvido que esses jogadores tenham hipótese no Sporting. Não só do ponto de vista salarial, porque há sempre claro, a questão outros salarial. Clubes. Eu acho que é sempre a questão salarial, porque não é venda, estão a custo zero, não sei o que mais, mas depois é a questão. É um bocado como o Cavani. Ou então era como o Cavani no ano passado, que até se falava que vinha para o Benfica, mas depois aquilo era uma... era um absurdo. Quer dizer, nós não demos aquela linha de todos pelo João Mário. E acham João Mário. Que e agora íamos. Não damos 4 milhões de euros pelo João Mário e ele ainda foi ganhar mais para o Benfica. Íamos contratar Luís Suárez e coisas assim. Acho que é completamente surreal isso. O que o Sporting tem que fazer é o que está a ser feito. É ir buscar jogadores que o Amorim gosta, a preço reduzido, ou com algum preço para ter qualidade, já é quase impossível atualmente contratar assim, jogadores por 1 milhão com uma grande qualidade. Temos o nosso Ganês, não é? Vamos ver o que é que vai dar, mas ainda é potencial a qualidade, tem qualidade, mas ainda é potencial, é um jogador potencial. Mas o que está a ser feito isso o que está a ser feito por Roberto Amorim e pela equipa de scouting, pelo Sporting, é identificar os talentos que acham que podem ser bons para o Sporting e aproveitar jogadores menos conhecidos, entre aspas, e jogadores já mais formalizados com a Liga Portuguesa. Isso que o Sporting tem feito e tem feito bem. Portanto, nós não podemos fugir muito ao que estamos a fazer, não vamos andar aqui a contratar vedetas só porque estamos nos oitavos de final da Liga dos Campeões. E por falar em scouting, o José Cheira no outro dia saiu do Sporting. Como é que tu vês esta reorganização que está a acontecer no scouting? Hoje falamos um bocadinho sobre isso em off. Como é, se quiseres dar aqui a tua opinião e a tua forma de ver como é que isto está a acontecer no scouting e no Sporting. Para já... Dentro daquilo que podes dizer, obviamente. Claro, não, para já só se sabe a saída do Cheira. Exatamente. Alguma remodelação tem que ser feita, não é? Se sai um que foi contratado e foi muito divulgado o seu nome e terá feito um bom trabalho. Pelos vistos, o Sporting se calhar está a pensar noutras coisas, noutro tipo de perfil. Às vezes tem a ver muito com perfil e tem muito a ver também, diga-se passagem, o scouting não é uma área muito bem paga. Eu sei o que digo. E portanto... e, portanto já vimos alguns ordenados e a coisa não é assim. Não é assim. E portanto, basta, por exemplo, eu posso estar, vamos dar aqui um exemplo. Eu estou no Sporting. Vem um clube inglês. Mas estás mesmo? É que o Abel estava a perguntar não, se o Sporting ainda não te contratou. Era só para dizer que era uma novidade de última hora. Claro, mas vamos imaginar, estás no Sporting, ou estás no... O Benfica até paga mais. Paga bastante mais até. Estás no Sporting e recebes um clube inglês, nem precisa ser dos grandes. Se calhar às vezes Championship. E pagam mais. E portanto as pessoas têm que pensar na sua vida e têm que decidir e o seu trajeto profissional como nós todos decidimos na nossa vida. E portanto... obviamente que depois também há a evolução das pessoas, há contactos, há equipas a ser feitas e portanto eu acho que o Sporting vai acabar por reanalisar quando saiu alguém, portanto vai entrar alguém, espero que seja tão ou mais competente que o Cheira e portanto nisso estou tranquilo porque acho que o Sporting melhorou bastante, deve-se dizer que Porro, até o próprio Fedal foram indicações do scouting, portanto alguma coisa está a ser bem feita dentro do Sporting e portanto vamos esperar. O scouting não é muito mediático, mas vamos ver se depois sai algum nome para entrar para a equipa de scouting do Sporting. E o Plata? Perguntou o Sérgio. Já está mais jogador? Epá, a última vez que se leu sobre o Plata foi daquele acidente, não é? E nós falamos sobre isso no Patreon, no Sporting Sociedade, sobre isso, sobre essa questão, o jogo que ele até estava a fazer e as questões que poderia, mas acho que para já não há, vamos ter que esperar pelo final da época e certamente claro. Na altura haverá alterações. Muito bem, João, vamos finalizar porque não só porque já estás aí bastante à rasca e porque também já vamos com 1h05 de programa e já falamos de todos os assuntos, é importante que o Sporting amanhã e quem for apoiar o nosso clube, a Passos Ferreira, que regressa às vitórias e que siga o seu caminho, que todos nós queremos que termine com a vitória no Jamor. Era espetacular voltarmos a regressar ao Jamor com o público e conquistar a Taça de Portugal. Por hoje ficamos por aqui. Agradecer a todos os que nos ouviram em direto e que nos vão ouvir nos próximos tempos. A questão do mercado nós iremos voltar, certamente. Vamos voltar aqui noutros programas, provavelmente deixa-me até na próxima segunda-feira. Claro, deixa-me só responder ali ao Diogo. Eu ponho aqui a pergunta de Diogo. Há algum tempo ouvi o podcast com um membro de uma time de analistas de uma equipa grande europeia. Era português trabalhar a partir de cá. O que acham disto? Como está a nossa realidade? Olha, o que eu vos vou dizer, e aqui em primeira mão, eu vou tentar trazer aqui uma pessoa, trazer no áudio, provavelmente será para os nossos patronos, e depois, se calhar, mais à frente para o fundo, vou tentar trazer um head scout de uma equipa europeia. Para se falar de soft scouting, e para quem gosta disto, e acho que o Diogo gosta, para ouvir. Sim, agora trabalha-se muito remotamente, não é só no scouting, é em quase todas as profissões. É possível anos, trabalhar quase. Remotamente? Pois, como eu, sim. Já vou quase há dois sim. anos. Em março faz dois anos. És tu e eu. Exatamente. E eu até do meu emprego fui o primeiro a vir para casa, porque foi uma reunião de um cliente que foi da zona de Felgueiras. Ser, não, foi aquela, foi foi um de Felgueiras. Aquele sul de Felgueiras, exatamente, lembras? Aí havia muitas dúvidas. E o meu chefe ligou-me logo e disse, vais para casa. E eu nem sabia bem como é que organizar as coisas para estar em casa. E portanto, é possível, obviamente, uma tipo de analytics, é possível também fazer scouting à distância. Não é o ideal, mas é possível. Se tiveres, vamos imaginar que estás a fazer scouting para uma equipa da Escócia, podes fazer, há programas que consegues ver os jogos. Não consegues, tens que deslocar, se houver necessidade, para ver o jogo ao vivo, que é sempre um pormenor muito importante. Porque há traços que não consegues ver nos vídeos, que tens que ver mesmo no campo, às vezes mesmo o modo como o jogador aquece, a maneira como interage com os colegas, é muito importante rever algumas situações, mesmo no final do jogo, como é que reage. Portanto, há coisas que só vês no campo, e às vezes quando a câmara não está a filmar, e portanto, mas é possível fazer scouting à distância, de analytics ainda mais, consegues fazer à distância, e estamos aí muitos por aí, há muitos portugueses que estão a trabalhar muito bem nesse aspecto. Conheço um nos Estados Unidos, o Rodrigo Carvalho, por exemplo, está nos Estados Unidos e tem o sonho de ir para a MLS e estará quase para ir para a MLS. Tivemos aqui o Pedro Menezes também. Que sim, conheço também o Filipe. E aliás, ainda Menezes. Devemos trazê-lo cá outra vez, porque até já tínhamos falado, talvez... Mesmo no scouting feminino e nas coisas femininas, conheço o Filipe que está na Finlândia, também com grande sucesso. Vou conhecendo muita gente e, portanto, é muito positivo que exista cada vez mais portugueses. Ainda agora foi a notícia do português que foi para o... Foi para um grande. Não sei se foi para o Newcastle, ou para o Manchester City, ou para o Arsenal. Sim, foi para um grande Inglaterra. Foi para um grande Inglaterra. Na parte de scouting, portanto, para o Chelsea... E, portanto, vamos ver o que é que esta área, e há pessoas e há empresas, e eu colaboro com a ProScout, tem pessoas muito válidas nesse aspecto, e Portugal está a dar cartas no scouting, e, portanto, no scouting, no analytics, nos analistas de jogo, e, portanto, é possível trabalhar remotamente, é preciso às vezes ter uma oportunidade, é preciso ter algum networking para se entrar nisso, tirem alguns cursos, é importante também. É importante até mais para conhecer pessoas do que o próprio conceito em si, porque depois, digo-vos uma coisa, da teoria à prática é completamente diferente, eu tenho passado por essa experiência, e a prática é completamente diferente da teoria, porque é tudo... Eu vou-vos dizer uma coisa, no mercado de janeiro, isto é loucura, portanto, em termos de relatórios e de pedidos de jogadores... E uma coisa engraçada sobre o scout... Estava a ver aqui que o Manchester City, na sua plataforma de streaming paga, o City Plus, tem uma série documental sobre o trabalho de scout. É isso, Bruno Reis no Newcastle, exatamente. Bruno Reis no Newcastle, exatamente. E tem uma série de documentários no seu serviço de streaming em que fala sobre o scout, a rede de olheiros global que têm. Sim, o City é impressionante. O City é impressionante. Ainda hoje coloquei no Patreon uma questão que já estão a falar, para quem gosta destas coisas do metaverso, e a parceria que eles já têm com a Sony, que estão a fazer uma prova de conceito, obviamente em dinheiro, é o clube mais rico atualmente do mundo, é o clube que tem mais dinheiro para, eu acho que até mais do que o Newcastle, o Newcastle até pode ser mais rico o dono, mas disponível para gastar, parece-me que o City está ali a um nível já bem consolidado. E ainda para mais tem um plantel muito mais valioso. E depois tem um plantel que, aliás, o Newcastle ainda agora foi eliminado da Taça de Inglaterra, não foi? O Cambridge United. Portanto, mas são coisas muito interessantes. É um assunto que cada vez vai ser mais falado, não é? A questão do scouting, dos dados, da analítica, de tudo aquilo que se possa melhorar e ajudar na decisão de trazer jogadores para as equipas. Eu, por exemplo, dou mais valor, e agora só aqui, um bocadinho. Eu, por exemplo, dou muito mais valor ao scouting que algumas equipas pequenas fazem do que ao scouting do City. Porque, obviamente, o scouting do City é fantástico e varrem tudo a nível mundial, mas têm dinheiro. Agora, há clubes pequeninos a fazerem milagres com uma, duas pessoas, porque uma coisa é teres, por exemplo, o scout do City pode apontar qualquer jogador, não é? Tipo, olha, está ali em Portugal o Pedro Gonçalves. E eles têm dinheiro para contar o Pedro Gonçalves. Enquanto nos clubes pequenos, com poucas condições, tu tens que cingir os jogadores que possas pagar a transferência, que se calhar às vezes quase nem tens, tens que procurar os jogadores que estão livres, ou em final do contrato, ou jogadores por empréstimo, e tens que depois disso tudo, ainda ver se podes pagar o ordenado, e se o jogador aceita ir para o clube. E portanto, o scouting é muito mais esmiuçado e é mesmo uma autêntica peneira do que se faz num clube grande. Obviamente é bom descobrir grandes jogadores, mas eles sabem à partida que conseguem contratá-lo. Portanto, nem sequer têm esse problema de pensar um bocadinho mais à frente. Agora imaginem o que era, como nós vimos no documentário do Sunderland, quando eles apresentam o Ibrahimovic na lista do scouting. E o presidente disse, mas como é que vamos pagar ao Ibrahimovic? É uma aberração. Isso sim é uma aberração. E, portanto, o conceito de Red Bull é espetacular, sim. Também tem dinheiro, mas o conceito é espetacular. E fazem um scouting fantástico em todos os continentes. E no continente africano têm feito coisas inacreditáveis. Quais os jogadores todos vão para a Áustria. E depois da Áustria, depois conseguem passar, ou ficar lá na Áustria, ou depois passar para a Alemanha, para o Red Bull, Leipzig. E depois agora já tem o Bragantino no Brasil. Envolvido. Atenção, há muito dinheiro. A questão é que muitas vezes estes casos de sucesso também estão muito indexados ao investimento efetuado. Indexados ao investimento que está a ser efetuado. Claro. E nós, como sabemos, temos aqui um atraso grande. Tu há pouco já disseste uma coisa muito importante. Nós éramos dos que pagávamos piores, dos três grandes, então, ao nível de scouting. Aliás, antes até desta direção entrar, então ainda estava... E mesmo no passado as coisas estavam, muito positivas. Talvez tenha melhorado um pouco, não é? Se calhar. Mas mesmo assim, ainda me lembro daquela reportagem do Barandas quando ele foi... quando ele foi eleito presidente, aquela reportagem da SIC que ele entra para aquela sala e que mostra três ou quatro computadores com aqueles monitores CRTs dos antigos a dizer aqui o nosso departamento de scouting, uma pessoa a olhar para aquilo, ok. E depois há que dizer que quando tivemos um treinador como Jorge Jesus que não liga quase a nenhuma indicação de scouting, ou nenhuma mesmo, obviamente que exatamente, abandonas um bocadinho o computador, né, o programa ideal, que hoje, claro. Abandonas um bocadinho o scouting, porque não vais estar a pagar uma fortuna a uma equipa de scouting quando o treinador veta tudo. E pronto, isto era um tema muito interessante, e como já vimos, já vamos aqui mais 15 minutos a falar disto, mas é um tema muito interessante, e eu posso trazer cá a pessoa e podem ver mesmo o que é scouting a sério, porque faz muitas coisas com poucos meios. Isso é que, e agora conhecendo melhor o caso e conhecendo melhor a realidade, há coisas engraçadas. Deixem-me só contar uma coisa, que não vou cometer nenhuma confidência. O Arsenal e o Chelsea, posso-vos dizer, só para verem o nível, eu acho que as pessoas, ainda está muita gente a ver, provavelmente, só para verem o nível da organização, Pedro. O Chelsea e o Arsenal têm uma pessoa que é diretor só para empréstimos de jogadores. Portanto, isto é a mesma coisa que temos o Hugo Viana e o Hugo Viana 2, e o Hugo Viana 2 só trata de empréstimos de jogadores. Portanto, trata quer de empréstimos recebidos, quer efetuados, quer de jovens jogadores todos, que eles têm, obviamente, os jogadores que não ficam na equipa, depois por ali abaixo, e principalmente os jogadores tipo de sub-23, sub-19, portanto, tem uma pessoa só para tratar dos jogadores empréstimos, enquanto o Sporting não, ele passa claramente tudo pelo Governo e depois pela parte da formação. Mas, portanto, tem uma pessoa, um diretor para empréstimos, portanto, um loan manager. No Chelsea é o antigo jogador, o Kudishini, defesa central, como vocês conhecem. Exatamente. E no Arsenal é o antigo defesa central também, curiosamente, o Matt Sacker. Portanto, eles têm uma pessoa para tratar e receber os pedidos e para encaminhar os jogadores e dar aprovação ou não, para colocar todos os jovens jogadores da academia que eles acham que devem jogar porque não vão ter lugar nas equipas deles, para a evolução de carreira. E, portanto, isto determina também muito a organização que os clubes têm também a quantidade de jogadores que têm jovens para emprestar, portanto, terem um diretor, uma pessoa para tratar só de empréstimos de equipas jovens e para acompanhá-los durante a época, atenção, que não é só, é para acompanhar, portanto, depois vai exigir, obviamente, e ver se os jogadores estão a jogar, não estão a jogar, e portanto, isto mostra tudo a diferença que é, às vezes, entre realidades, entre portugueses e não só, e principalmente da Premier League, quando falamos aqui do Scouting, Manchester City, obviamente, também tem um diretor só para empréstimos, portanto, para nós vermos o grau e a amplitude que estas equipas têm em termos de organização e nesta área. Não, João, o Puccini não era o guarda-redes, era a defesa central. Era aquele que tinha cabelos encaracolados. Sim, assim, eu estou a confundir com o guarda-redes o outro. O, João, notas finais. Tens alguma nota final? Notas finais, boa. Notas finais. Bem, se quiseres, podemos juntar aqui algumas. Temos a questão. Sim, podes lançar. Temos aqui a vitória ainda ontem no voleibol feminino. Temos também o Sporting. Voleibol feminino, recheado, gosto de falar. Exatamente, uma vitória contra o Benfica. Temos o Sporting recheado de várias nomeações no futsal, não é? Pelo famoso Futsal Planet. E é curioso porque Sim. Até vimos o Ricardinho a mandar vir, não sei de quê, porque se há coisa que o Ricardinho não pode mandar vir é que foi eleito melhor jogador de um torneio que não devia ter sido o melhor jogador, porque claramente havia quem tivesse feito melhor que ele, aquilo foi só mesmo porque é a sua despedida. Temos também, conquistamos em ténis de mesa o primeiro título do ano, em Taça de Portugal. Depois... Olha, em relação às modalidades, Posso? Podemos dizer que são tudo excelentes vitórias, desde o voleibol, o hockey patins também. O hockey patins. É muito interessante que o Porto agora queira ouvir no hockey patins, eu concordo. Só no voleibol masculino é que perdemos em casa com a Académica de Espinho 2-3. Portanto, concordo completamente que devia haver. Aliás, o hockey devia ser quase feito regras. E uma organização nova, já disse isso várias vezes, e pessoalmente ter o VAR no hockey era excelente. É pena é só ser agora que peçam o VAR, mas isso são outras contas do Rosário. Depois, uma das coisas que nós não falamos de arbitragem, mas por uma vez por todas, que se define um critério. Quando há um pisão, se é expulso ou não é expulso. Claro. Qual é o, da mesma forma que começaram a elaborar um critério para quem dava mão dentro da área, como é que era avaliada, comecem a avaliar também os pisões, não vá, realmente temos jogadores que podem pisar e outros não, dependentes da camisola. E, portanto, acho que era uma clarificação do Conselho de Arbitragem, em vez de castigar o desgraçado do treinador do Estoril, o Bruno Pinheiro, pedir um castigo porque ele disse das arbitragens, se calhar, se fosse ele, estava mais preocupado em organizar uma ideia, uma lei sobre os pisões para ficar tudo direito. Depois, a nível mundial, continuamos a ver a novela de Djokovic, e também acho que vai ser um ponto importante no desporto internacional. E ele hoje teve uma pequena vitória no tribunal, vale o que vale, eu percebo até, eu que não concordo nada com a posição dele, até percebo o lado do tribunal, porque se o mandaram ir para lá com o pedido de exceção e depois fazerem toda aquela questão da deportação, enfim, mas eu acho que aqui ainda vai correr muita tinta, porque o próprio governo ainda lhe pode retirar o visto e ele terá que abandonar o país. Dizer, referir aqui, importante, eu há pouco ia falar, depois já me passou, a questão do Paulo Freitas, excelentes declarações no final do jogo de hockey. É, exatamente. Sobre o futebol e dar ali uma força. Tinha uma nota sobre isso, já sei o que é, mas não era força, sobre o Paulo Freitas. Mas força, então, se quiseres... Sim, eu tenho uma nota, se calhar vão-me perdoar alguns treinadores de Sporting, mas eu devo dizer que o Sporting tem nesta altura, e muito do sucesso do Sporting passa pelos treinadores do Sporting. Eu acho que nunca tivemos um treinador tão grande, exatamente, tão bom. Era essa a minha nota, Pedro. Eu acho que era essa a única nota que tinha e depois tu foste puxando por mim. Ruben Amorim no futebol. Paulo Freitas no hockey. Exatamente. O Rui Mota no voleibol feminino. O Nuno Dias no futsal. Acho que no futsal. A Mariana Cordeiro no futebol feminino. Cabral. Mariana Cordeiro é nossa. Sim, também é uma grande treinadora. Dos gatos dela. A Mariana Cabral no futebol feminino. O Rui Mota no voleibol feminino, também já disse. E, portanto, eu acho que também no handball estamos a melhorar muito. Estamos a construir bases. É uma aposta de médio e longo prazo. Uma aposta que pode até dar algum resultado no curto prazo, mas é uma aposta de médio e longo prazo. E boa aposta. E, portanto, eu acho que muito do sucesso do Sporting... Disseste tudo do basquetebol, do Sporting? Não, o basquetebol também, obviamente. Luís Magalhães, não é? Um grande treinador, claro. Exatamente. Eu não acompanho tanto o basquete, peço desculpa, não gosto muito de basquete. Não podemos acompanhar tudo, não é? Sim, eu gosto da NBA, mas basquete português não consigo ver, mas gosto de ver os jogos grandes, sensivelmente, é a única coisa que eu vejo. E, portanto, eu acho que uma das coisas, para finalizar mesmo, uma das coisas importantes às vezes é fazer o scouting nos treinadores. E fica aqui a nota disto. Porque e no outro dia o Renato Paiva, Renato, na entrevista do canal, dizer, que no canal 11, dessa ouçam, dica a dizer que demorou ouçam, dois meses a ser contratado dois meses em pelo entrevistas, Independiente, não é? Exatamente, Del Valle. Obviamente exatamente. Que ele não tem o estatuto, claro que se fosse claro, um treinador claro. Com a Guardiola... Mas é uma lógica muito interessante, porque é o que acaba por acontecer, e nós falamos disso até muitas vezes nas redes sociais, acaba por acontecer em qualquer grande empresa, numa grande empresa quando contrata um CEO, um CFO, ou seja o que for, tudo que seja C-level, passam por processos muito rigorosos e o de contratação. Raby, eu não conheço, portanto não posso avaliar. Sim, aqui, pois. Mas acho que é grande treinador, coisas... mas acho que é bom treinador. E portanto, é isso que estavas a dizer. Portanto, esta avaliação dos clubes pequenos. E às vezes o que acontece é que estes clubes mais pequenos, quando não fazem essa avaliação, o Renato Paiva teve que apresentar os treinos em vídeo e o modelo de jogo. Teve que explicar como é que queria jogar e como é que ia treinar os jogadores para chegar a esse modelo. Portanto, quando existe essa organização no clube do Equador, se calhar eles estão um bocadinho à frente que muitos clubes portugueses. E, portanto, o scouting de treinadores, para mim, é uma situação que ainda não está a ser muito estudada, não está a ser muito trabalhada, mas, quanto a mim, é um passo para haver sem dúvida. mais sucesso nas equipas. E como estamos a falar de modalidades, com a lotação limitada a 1.000 pessoas num recinto fechado, como é o caso dos jogos do pavilhão João Rocha, são considerados eventos desportivos de pequena dimensão e, portanto, já sabem que para aceder ao pavilhão João Rocha é apenas preciso apresentar certificado de vacinação, certificado de ou certificado de recuperação ou teste negativo à Covid. Portanto, se não tiverem vacina, têm que apresentar o teste negativo, se não, certificado de vacinação ou certificado de recuperação. E agora, antes de terminar, há uma nota final que a Mariana tinha dito no WhatsApp: não se esqueçam de dizer as eleições. Só para referir que as eleições, nós vamos ter tempo a falar com mais calma sobre as eleições, já há candidatos, já tem sido muito falado, sabemos quando é que vão ser as eleições. O Sporting 160 irá tentar fazer o serviço público que fez, exatamente nas últimas eleições, e que é nosso apanágio. O objetivo é convidar todas as candidaturas que forem oficiais a estarem presentes aqui no Sporting 160. As que já são, iremos. O que provavelmente irá acontecer é ali um mês antes, iremos tentar fazer essas entrevistas, talvez uma cada semana, e se eles aceitarem vir cá, vamos esperar pelas oficializações. Oficialização das candidaturas e iremos ter tempo para falar sobre esse assunto, que é algo que também já se falou muito. Por exemplo, podia-se passar as eleições para depois da época, por exemplo, estas eleições em março poderiam se calhar ser, se os Estatutos acho que não estatutos não permitem. permitem, não, claro, mas é uma coisa que tem falado muito. Por exemplo, passar para seguir ao final da temporada, para não interferir aqui, enfim, é o que é, não vale a pena agora estarmos aqui a falar disso, havia muito tempo para falar de outras coisas que se podiam mudar, mas, obviamente, teremos muito tempo para falar e vamos falar das eleições. O Sporting 160 nunca se esconde de nenhum assunto e está aqui sempre para dar a sua opinião e tentar trazer quem quiser vir aqui discutir. Obviamente gostaríamos de ter todos os candidatos e iremos fazer para que isso seja possível. Frederico Varandas ainda não cumpriu a sua promessa, tinha dito que vinha cá quando veio nas eleições, na altura ainda era candidato, mas depois disse que vinha cá ao final de 100 dias e não veio, e nós já o convidamos várias vezes e foi sempre declinado. Portanto, esperemos que venha quando for oficializado como candidato, porque é óbvio que ele vai ser candidato. E, portanto, cá estaremos para fazer as entrevistas todos. E desta vez, se nos ameaçarem, em concreto, desta vez nós vamos continuar e, portanto, terão que mesmo que avançar com as ameaças, a sério, porque desta vez não nos vão calar. João, está feito. Mariana, sei que estás aí. Um grande beijinho e as melhoras. Um grande abraço a todos que nos ouviram e que nos vão ouvir nos próximos dias. Voltamos na próxima segunda-feira. Já sabem que temos conteúdo específico no Patreon Sporting 160 para quem quiser contribuir. Está lá todos os dias, pós-jogos, entrevistas, conteúdos adicionais sobre temas do Sporting, sobre outros temas. Contributo simbólico para os programas ao vivo que nós estamos a fazer por tudo que seja possível e temos Nunca mais sítio, passa temos isto. tudo preparado, mas nunca mais passa o raio da pandemia. E por isso é que ainda não o realizamos. Grande abraço a todos. Já vai 1h25. E isto, se lançassem aqui mais um tema, nós continuaríamos aqui a falar. Há sempre temas para falar pelo Sporting e pela paixão que temos pelo Sporting e também pelo desporto. Grande abraço, João. As melhoras também Um para grande essa abraço. voz. Um grande abraço a todos. Seguros, vacinem-se, testes, façam tudo o que têm para fazer. Tenham cuidado e viva o Sporting. E o Sporting. É, galera, os portugueses, vamos